Edilson Rex tá aqui com a gente. Bora, Rex! Longe pro papai, filho. Vai, vai. É assim que ele gosta. Fala, Edilson! Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia. E o coração? Você partiu meu coração. O Pezão também tá no circuito! Bora, Pezão! Bora, Pezão! Bora, Pezão! Bora, Pezão! Bora, Pezão! Ele gosta dessa aqui, ó! E aí, bola, Tato! Está difícil de entender. A nossa fiel, GDK, sempre com a gente. Obrigado, ele, o Pezão, todo mundo junto, hein? Diz que és minha paixão e ganhei só uma ilusão. E o meu parceiro Neto e haja cachaça, hein, Neto? Nunca está presente. Ele é Luan! Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Eu vou tirar! Vou tirar o pé. Meu parceiro Ferrugem também, velha guarda da equipe do Barão. Ele, o Patrick. Patrick do Meg. E Mega Sorte. Tamo junto, hein, Patrick? Essa semana eu te procuro, viu, maninho? O bagulho tá doido. Passa mal, passa mal, jamaicano, passa mal, passa mal, passa mal, passa mal, passa mal. Um, dois, três, agora vai! Ellison. Ele, o parceiro Ciro, da TJ, fala, Cirão! O tamanho acima do reduzir mais um pouquinho pra gente levar até 5, hein? Eu agavo o agavo deixa voar, deixa voar. Parceiro Wallace segue! Tá no voo da família Pop! Cadê o Bug? Cadê o Demolidor, mano? O Spike também não veio, né, rapaz? É só catucadão, olha só, olha só. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão. E é desse jeito! Catucadão, catucadão. Então vai te dizer maneira. Hoje é nossa grande amiga Ana Júlia. Tá de aniversário. E não tem outro lugar, né, meu irmão? É o Pop! Só podia ser, Ana Júlia! Catucadão, catucadão, catucadão. uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. E quem tá de rock, porque eu tô? Hoje eu tô de... Hoje... Hoje... Hoje eu vou endoidar! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Ele é doido, Ellison! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, bagulho, tá caixa, tá dando lá. Solta o batidão! No batidão, no batidão nervoso, no batidão nervoso, no batidão nervoso. Fora, maninho! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Sobe o caqueado, sobe o caqueado, sobe o caqueado, só, só, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A Neide também tá aí com a gente. Alô, Mel. Alô, Fábio, alô, Neide. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro... Obrigado, meu parceiro Moisés Coelho também. Grande produtor, DJ. Aquele abraço pra você. O Felipe do Leilão também. Alô, Felipe, ó. Alô, Naldo Bazuca. 24 horas, hein, maninho? Namorar pra quê? E o meu parceiro Daniel Tenório. Meu amigo Mala das Curvas. Grita, meu águia, grita, meu águia. Ele, o Valmeio da PF e o Ronaldão. E haja love, né, pai? É DJ Melly, é DJ Lohan. Os DJs referência em produção de Tecnopunk no Pará. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, só agora que eu me percebi. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. E o quê? Letícia, ela tá daquele jeito, papai. E a Glau também. É ou não é? Costa, Fernando Gonçalves também, a Lele, a Ana Júlia, a Brenda Pantoja, todas as meninas, é aqui no Bob. E na hora que eu te pedi, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Manda daí, Nilcínio, bora arrepiar, maninho, que o Pop tá no circo. Feche os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, ficou comigo. Chegou ao fim. Ellison. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível. E atenção, proprietário do carro. OFW5363. Comparecer até o mesmo Gomaço Mogência, tá legal? JUK4242 também. Chega junto lá. Nós, seu amor, para um outro amor. Eu vou correr, é longe de ti. Voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Nós, seu amor, para um outro amor. Eu vou correr, é longe de ti. Voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho Isabelense. O sucesso do absoluto. Olha o funk, olha o funk. É plot envolvente que mexe com a mente. Como? Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum, vai, vai. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Fala, Nil. Fala, meu parceiro Ceará também. Tá juntinho com o Pop, é? Olha o bumbum. Vai treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam te ver contente, não. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Senta, vai! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Direto de Turiaçu, Maranhão. E o seu tio Zeca da Jó. Eita, bagulho do. É o Mandela. E toda a galera do Coruja Saúde também tá aqui presente com a gente na Fazenda Show. Ela que arrebenta lá e o Nani deu um abraço pra vocês. Valeu, valeu, valeu. Oh, que beleza. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se troca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba. E a nossa família Tapamã tá bem presente com a gente. Joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba, tá? Esse bumbum faz tumba, bala, tumba, bala, tum, joga ele pro ar. Assim não, cadê o mamão? Não veio, Naldo? Cadê o mamão? Ah, tá pisando na bola. E a Andresa? Depois de segunda-feira passada, né, meu irmão? O cara tá no cadeado. Fala, Sally! Se pá, ela tem vida própria. Neto da Sally! Eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca. Trava e vai devagar. Meu parceiro Guilherme também no Boteco da Praça tá aqui com a gente. Alô, Guilherme! Quer espaço pra bunda gostosa acompanhar o grave. Alô, Doginho! Alô, Lourinho Marcelinho! Joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbalatum. Esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatum. Balatum, balatum, joga ele pro ar. Vai embrasando. Tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira. Meu parceiro Dave, já absoluto. Sempre igual a gente, fala Bruninho. Rapaz, tá muito escuro aí atrás, não dá pra ver muita coisa não. Bora pra cá, pra frente, que aqui que é a parada. Ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, não, para. Pra casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai endoidando. Vai, vai, vai, vai. Vai endoidando. Alô, meu parceiro David Becker. Tamo junto, garoto. Everybody's going to the party, have a real Enoida! Enoida! Enoida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Esse é o famoso 16 toneladas. E agora? Já de mansinho. Daquele jeito. Vai, Pop. Fala, Paulinho, no sapatinho tava sumindo, meu irmão. Eu já te falei que é aqui que tu é mídia, meu irmão. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma injeção. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de bora, Santinha. Santinha me deu juízo. Tomou uma jacaranga. Quando bebe, ela é um perigo. Vai, Santinha, danada, vai! Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Alô, Wellington! Alô, Duduzinho! E o Wellington! Que trio, moleque! Olha o swingue! A Santinha perdeu o juízo, tomou uma ideia colônica. Quando bebe, ela é um perigo. E o Motora Robson, ontem, rapaz, era Chopitel, não tinha jeito. Tomou uma ideia colônica. Quando bebe, ela é um perigo. Geral, geral, geral, geral. Com a garrafa. faz de uísque a Sandinha. A garrafa de tequila, Sandinha. Já acabou a bebida, Sandinha. Vambora, vambora. Com a garrafa de uísque a Sandinha. Com a garrafa de tequila, Sandinha. Já acabou a bebida, Sandinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. Desce não! Se me ajeita o reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos a pegarnos como animais. E nosso amigão Wagner também da TF tá aqui presente com a gente. Ele o Kikizinho das Tese também, fala Kiki. Roland também, é sua primeira dama. Luciene, sua massa, o rei dos Firiquitinhos de Mocaju. Estou aviso, deste telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar a citação normal. Hoje é aniversário do Bruninho também, rapaz. Parabéns pra você, viu, Bruninho? Obrigado por você estar aqui com a gente. Se te dan ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que pasó de... DJ Josimar! Se necesita reggaeton... Aqui a bordo do Água de Fogo, Super Pop, matando saudade, né, Josimar? Dale. Vamos a pegarnos como animales. Se necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Aqui o parceiro Casuac, toda a galera lá na Festa da Pimenta. Grande abraço pra você, maninho. É em setembro, né? Festão da Pimenta. A galera do Guarumã, a cara, vai curtir o pop mais um ano. Pop. O compadre Paulinho tá aí, cadê ele? Cadê ele? Bora, meu compadre Paulinho. A comadre Dani também. Ei, rapaz. Vem aqui comigo, Paulinho. Vem aqui comigo, maninho. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se vai! Pra valer. E o quê? Pode ser só diversão, mas a minha intenção vou dizer. Bora, DJ Alisson, bora, bora, bora, bora. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta pagar de santinha, o clima tá bom. Eita, maluco, os lanches! Tudo tem jeito mesmo, né, meu irmão? Eu vou de combo. Carlinha, tá aí também? Então pronto. Alô, malucos! Olha as novinhas dançando em cima do som. Hoje não tem problema, a madame veio, viu, Maria? Eu vou mandar o grave bater. E quero ver. Olha aí, Josimar do seu ladinho, Ira Barbosa também, viu, maninho? Eu vou mandar. Você é velha guarda aqui no pop. O Bingola Pop, Juninho Pitbull, Paulinho Maluquinho, Dieguinho. Aniversário do Rodrigo hoje, meu irmão. E a farra tá bonita aqui no Mim. Oi. A família tá panando, nanã. Arrepia, galera. Oi. Novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bum. Bora, garoto Juni! Não dá pra resistir. O Júnior da GU também daqui presente, o Wallace. De santinha. Os estilos, garoto. Vai, desce, sobe, quebra, empina. Mostrando o seu dom. Que eu vou de cor. Aí, DJ Ellison. Manda! Solta, É um set que a gente tá fazendo nas festas do pop e a galera tem aderido, tem gostado e a gente começa assim, ó. Só as velhas guardas, DJ Ellison, pra galera que é velha guarda também, da época 2, no Pop 3, no Pop 4 e tá revivendo agora aqui no Águia e no Pop Som da Amazônia. Bora, garoto! Passeando no Oriente, um gatinho eu conheci, eu procurava um grande amor. O que ela é? Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Aí quando a gente fala em velha guarda, aparece meu amigo Rodrigo 3D de Josimar. Ele tá no camarote, alô Rodrigo. Ele, o Ney da Pedreira, também tá bonito esse camarote, garoto. Nada errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra... E a galera vai dançando! Meu parceiro Jean Lopes, ai, também tá aí com a gente. Alô, Jean Lopes! O William também tá aí com a gente, né, meu irmão? Eu só queria conhecer onde filmaram o Chrome. Meu parceiro Ney da Pedreira e o Rodrigo... Sim. Rodrigo Live, Live, Live, é o 3D. Live! Velha guarda, vai, meu irmão, vai! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti, não se expressar, por ti não se expressar. E eu... Por ti, eu menti. Eu menti. Eu chorei. Eu chorei. Já sofri. Eu cresci com esse amor. Eu vivi. E o bacana de tudo é ver todo mundo dançando gostoso, hein? A gente toca essa e a gente lembra também do grande amigo parceiro DJ Tom, lá na Carroça da Saudade, tá aqui com a gente fazendo aquela visita cordial. Aí, Tom! Alô, garoto! Elison. O Neto, o Valbinho, o Ronaldão, o Mala, vem pra cá! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento. Uma passarela da BR-320. Semana que vem, estaremos pra lá do entroncamento. Se encontrou a primeira vez. Lá, lá, lá. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. DJ Fábio também tá aqui presente no Pop da Amazônia. Libera. Obrigado, Fábio. Galera de aparelhagem nos visitando. E a gente recebe com muito carinho. O que é que você quer? DJ Rafael Cassiano! Bonita. A do Búfalo do Marajó também daqui presente. Obrigado. O que é que você quer ver? Vendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada. Eu sei que você tá afim. Alô, Sandrinha! Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. meu irmão. Aplica, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Veja, veja. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Ellison. Porque te amo. Vem que eu te quero. Meu parceiro Bola, tá faltando a Carlinha, papai. Ser. Pra marcar essa aí, ó. Ninguém. Carreira solo, né, Bola? Vai te amar. GDK! Júnior do Alverete também tá no circuito, valeu, maninho. E a galera dança sem parar, maninho. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. O que? Basta um sorriso. É assim, ó. Basta um sorriso para o sentimento. Volta bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Basta um sorriso para o sentimento. Volta bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Vida, viva pra mim. Noites, muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. Vida, viva pra mim. Noites, muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. É um papiço. É o arrasta povão. É um papiço. Pra quem assita a galera. É um papiço. Papi, papi, papi, papiço. É uma paixão. É um papiço. É o arrasta povão. É um papiço. Pra quem assita a galera. É um papiço. Papi, papi, papi, papiço. Gente, você vai dançar com todo poderoso. Eu te lembro lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir o todo poderoso. De uma beleza rara que me contagiou. Hoje você vai partir. Parceiro Ruanzinho também, já aqui com a gente. Alô, Ruanzinho! É o da Uber, é? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Você, Alana, aqui presente com a gente. Cadê o Marquinho, rapaz? Saudade desse caboclo. Agora é tarde demais. Pra você dizer, mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou.

Andresa! A empresária Andresa está aqui com a gente nos grandes eventos. E o seu grande amor, Guigui Guilherme! Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Fala, deixa o Cosmo! Deixa. E o meu parceiro Coelho tá aí também, tá? Outra vez. Tamo junto, maninho. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Ai, DJ Edson! Não dá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem... E aí, Serginho Cambista? Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. DJ Ellison. Conte pra mim, te amo. Ellison. Nossa história é linda. Espero que eu volte. Saudade de tudo, mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. E a galera do Enfiado aqui com a gente, Coruja. Claro, Coruja, salve, Geronimo, meu, aquele abraço. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Vamos junto, DJ Alisson. Bão da Blan. É aí que tu te solta, né, Neto? Ouvindo você. Eu sei que tu gosta. Ele e a Luana, quando curte uma marcante, meu irmão, é pra cima, papai. Marcelo, direto de Turiaçu aqui com a gente, e o seu tio Seca da Joia. Alô, Pezão, alô, Diego. Eu abro a sua boca pra falar de mim, pensando que vai. Diego da Pedreira, né, Seca da Joia? Deixa a mala aprende a amar. O gordo da tartaruga dele. É, tá se achando só porque me... Ele que é o padrinho absoluto aí das mercenárias. Eu... Meu irmão, ele banca tudo. Com ele não tem papo furado. Pensa que pode fazer comigo o que faz mais outra, DJ Júnior André. Cale sua boca. Fala, gordinho, tartaruga. Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. Minhas mercenárias, pode pegar a garrafa de uísque, o gordo você vai pagar. Quantos vocês quiserem hoje, viu? Eu te usei, te iludi, te enganei. Cobra da Tatua, a marca oficial da família Pop.